Ficheiro 54. O nosso improvisado convidado era desconhecido. Um índio tuscarora de uma aldeia do norte. Ele chegara à nossa herdade alguns dias antes, como parte do grupo de caça vindo de Anaoka, no trilho do urso. Oferecêramos comida e bebida. Muitos dos caçadores eram amigos de Ian, mas durante a refeição percebi que este homem olhava com os olhos vidrados para dentro da sua chávena. Ao analisá-lo de perto, vi que ele sofria de algo que eu tinha a certeza tratar-se de sarampo, uma doença assustadora nesta época. Ele insistira em acompanhar os seus companheiros, mas dois deles trouxeram-no de volta algumas horas mais tarde a cambalear e a delirar. Estava clara e assustadoramente doente. Eu preparara-lhe uma cama no armazém de cereais, recentemente construído e até então vazio, e obriguei os seus companheiros a irem-se embora e a lavarem-se no riacho, um procedimento que eles acharam sem sentido, mas que seguiram antes de partir, deixando o companheiro nas minhas mãos. O índio estava deitado de lado, enrolado debaixo do cobertor. Ele não se virou para olhar para mim, mas deve ter ouvido os meus passos no caminho. Eu conseguia ouvi-lo bem. Não precisava do meu estetoscópio improvisado. A rala dos seus pulmões era claramente audível a 6 passos. Como não sabá? Perguntei, ajoelhando-me a seu lado. Ele não respondeu. Não era preciso, de qualquer modo. Não precisei de ouvir mais nada, além da respiração assobiante, para diagnosticar a pneumonia. E a aparência dele confirmava o diagnóstico. Olhos fundos e paralisados, a pele do rosto flácida, consumida pela febre. Tentei convencê-lo a comer. Ele precisava de nutrientes, desesperadamente, mas nem virava o rosto. A garrafa de água a seu lado estava vazia. Eu trouxera mais, mas não lhe a dei logo, pensando que ele poderia beber a infusão desesperadamente com a sede que sentia. Ele deu alguns goles, mas parou de engolir, deixando apenas que o líquido verde lhe escorresse pelos cantos da boca. Tentei incentivá-lo em francês, mas ele não aceitou. Nem sequer dava pela minha presença, apenas olhava por cima do meu ombro para o céu da manhã. O seu corpo magro tremia desesperadamente. Era óbvio que se sentia abandonado para morrer nas mãos de desconhecidos. Senti uma forte ansiedade ao pensar que ele poderia estar certo. Certamente ele morreria se não comesse nada. Pelo menos bebia água. Bebia com vontade, secando a garrafa. E eu fui ao riacho para enchê-lo outra vez. Quando regressei, tirei o amuleto do meu cesto e segurei-o diante do seu rosto. Pensei ter visto um brilho de surpresa atrás das pálpebras semicerradas. Nada tão forte para ser identificado como esperança. Mas pelo menos ele olhou para mim pela primeira vez. Agarrada pela inspiração, ajoelhei-me devagar. Não fazia ideia de como realizar a cerimónia, mas já era médica há bastante tempo para saber que, apesar de o poder de sugestão não substituir os antibióticos, certamente era melhor do que nada. Ergui o amuleto de pena de corvo, virei o meu rosto para o céu e solenemente entoei a coisa mais sonora de que me lembrei, que por acaso era a receita do tratamento do Dr. Rawlings para um caso de sífilis, escrita em latim. Despejei um pouco de óleo de lavanda na mão, mergulhei ali a pena e untei as têmporas e a garganta dele, enquanto cantava Blow the Man Down, com uma voz baixa e sinistra. Poderia ajudar na dor de cabeça. Os olhos dele seguiam os movimentos da pena, e eu sentia-me como uma cobra cascavel a atrair criaturas, esperando que um esquilo escorresse para dentro da minha boca. Levantei-lhe a mão, coloquei-lhe o amuleto untado em óleo na palma e fechei os seus dedos prendendo-a. A seguir agarrei num frasco de banha de urso, mentolada, e pintei formas místicas no seu peito, tendo cuidado de esfregar bem com as pontas dos polegares. O cheiro desobstruiu os meus seios nasais e eu esperava que ajudasse a congestão do paciente. Terminei o ritual abençoando solenemente a garrafa de infusão com In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amém. E levei-a aos lábios do meu paciente. Parecendo meio hipnotizado, ele abriu a boca e obedientemente bebeu o resto. Tapei-lhe os ombros com o cobertor, coloquei a comida que trouxera a seu lado e deixei-o ali, com uma mistura de sentimento de esperança e fraude. Caminhei lentamente até à margem do riacho, olhos alerta, como sempre, para qualquer coisa fora do comum. Ainda era muito cedo naquele ano para a maioria das ervas. Na medicina, quanto mais velha e forte fosse a planta, melhor. Várias estações a sobreviver aos insetos garantia uma concentração mais alta dos princípios ativos das suas raízes e caules. Além disso, no caso de muitas plantas, era a flor, o fruto ou a semente que ofereciam uma substância útil. E apesar de eu ter visto chelone e lubélia na lama ao longo do caminho, há muito que elas tinham secado. Gravei a localização com cuidado na minha mente para referência futura e continuei a minha busca. O agrião era abundante. Tufos dele flutuavam entre as rochas ao longo da margem do riacho e um tapete grande de folhas de pimenta verde podia ser visto um pouco mais à frente. Também havia uma bela porção de cavalinha. Eu tinha vindo descalça, sabendo que entraria na água ao fim de pouco tempo. Ergui a saia e entrei com cuidado no riacho, com a faca na mão e o cesto no braço, prendendo a respiração ao sentir o frio. Os meus pés perderam toda a sensibilidade em muito pouco tempo, mas não me importei. Esqueci-me da cobra na latrina, da porca na despensa e do índio no armazém. Envolvida com a água a passar pelas minhas pernas, o toque frio e úmido dos caules e o cheiro das folhas aromáticas. Libélulas sobrevoavam as poças aquecidas pelo sol. E vairões passavam, apanhando mosquitos pequenos demais para eu ver. Um pica-peixe piou alto, algures, rio acima, mas estava atrás de uma presa maior. Os vairões espalharam-se com a minha invasão, mas voltaram a unir-se, cinzentos e prateados, verdes e dourados, pretos com marcas brancas, tão rápidos como as sombras das folhas do ano passado, que flutuavam na água. Movimento browniano ou pedésis, pensei eu, ao ver o lodo a flutuar e enrolar-se à volta dos meus tornozelos, escondendo os peixes. Tudo se movia a toda a hora, desde a menor molécula, mas no seu movimento, dando a impressão paradoxal de letargia, um pequeno caos concentrado abria caminho para a ilusão de uma ordem maior geral. Eu movi-me também, participando na dança alegre no riacho, sentindo a luz e a sombra mudarem sobre os meus ombros, os dedos procurando apoio entre as pedras escorregadias e meio escondidas. As mãos e os pés estavam amortecidos pela água e eu tinha a impressão de ser meio feita de madeira, mas sentia-me intensamente viva, como a bétula prateada que brilhava acima de mim, ou os salgueiros que espalhavam folhas molhadas na água. Talvez as lendas de homens verdes e de mitos de ninfas transformadas tenham começado deste modo, pensei eu, não com as árvores a despertar para a vida, nem com mulheres a transformarem-se em madeira, mas com a submersão da carne quente humana nas sensações mais frias das plantas, arrefecidas para retardar a consciência. Conseguia sentir o meu coração a bater devagar e a circulação um pouco dolorosa do sangue nos meus dedos, a seiva subindo. Movimentei-me com ritmos da água e do vento, sem pressa, nem pensamento consciente, parte da lenta e perfeita ordem do universo. Esquecera-me do caos local. Quando me aproximei dos salgueiros, ouvi um grito para lá das árvores. Já ouvira sons parecidos, feitos por vários animais, desde pumas a águias, mas reconhecia uma voz humana quando a ouvia. Saindo do riacho, abri caminho por entre os galhos entrelaçados e cheguei ao espaço aberto. Um rapaz dançava na margem acima de onde eu estava, batendo nas pernas como louco e gritando enquanto saltava de um lado para o outro. O quê? Comecei eu a dizer. E ele olhou para mim, os olhos azuis esbugalhados quando lhe aparecia à frente repentinamente. Ele não estava tão assustado como eu. Tinha 11 ou 12 anos, alto e magro como um pinheiro novo, com cabelos densos, castanho avermelhados, despenteados. Olhos rasgados, azuis, olhavam para mim com o nariz afilado no meio e eram-me tão familiares como a palma da minha mão, apesar de saber que nunca tinha visto esta criança. Eu já tinha o coração na boca e o frio tinha disparado dos meus pés até à boca do estômago. Treinada para reagir apesar do choque, consegui observar a sua aparência. Camisa e calças de boa qualidade, apesar de molhadas, e tornozelos compridos e claros, com pontos pretos como manchas de lama. Sanguessugas, disse eu, a calma profissional tomando conta de mim, no meio do conflito interno. Não pode ser, dizia eu a mim mesma, ao mesmo tempo que sabia muito bem que era. São só sanguessugas, elas não te fazem mal. Eu sei o que são, disse ele. Tirmas! Ele deu uma palmada no tornozelo, estremecendo de nojo. São nojentas! Não são assim tão horríveis, comecei eu a dizer, controlando-me. São úteis, em alguns casos. Não quero saber se são úteis, gritou ele, batendo com os pés em frustração. Odeio as tirmas! Bem, para de lhes dar palmadas, disse eu. Senta-te e eu tratarei do resto. Ele hesitou, olhando para mim de uma maneira suspeita. Mas, relutantemente, sentou-se numa pedra, estendendo as pernas cheias de sanguessugas à frente do corpo. Tirmas, agora! Exigiu ele. Vou já tirá-las, respondi. De onde vieste? Ele olhou para mim, inexpressivo. Tu não moras aqui perto, disse eu, com certeza absoluta. De onde vieste? Ele fez um esforço óbvio para se controlar. Dormimos num lugar chamado Salem há 3 noites. Foi a última cidade que vi. E agitou as pernas com força. Estou a dizer-lhe para mastirar. Havia vários métodos para tirar sanguessugas e a maioria delas era mais prejudicial do que as próprias sanguessugas. Dei uma olhadela. Ele tinha 4 numa perna e 3 na outra. Uma das gorduchas criaturas estava quase a rebentar, rechonchuda e brilhante. Apoiei o polegar debaixo da cabeça dela e ela saltou para a minha mão, redonda como uma pedra e pesada por estar cheia de sangue. O rapaz olhou para ela, pálido, apesar da pele bronzeada, e estremeceu. Não quero desperdiçá-la, disse eu casualmente. E fui buscar o cesto que tinha deixado debaixo dos galhos ao passar pelas árvores. Ali perto vi o casaco dele no chão, sapatos e meias também. Fivelas simples nos sapatos, mas de prata, não de peltre. Bom tecido, não ostensivo, mas com um corte de muito mais estilo do que já tinha visto em qualquer lugar a norte de Charleston. Eu não precisava de confirmação, mas ali estava ela. Agarrei uma mão cheia de lama, calquei a sanguessuga delicadamente nela, e envolvi a criatura com folhas molhadas. E só depois notei que as minhas mãos tremiam. O idiota, o traidor, malvado, calculista. O que raio fez com que ele fosse para ali? E, meu Deus, o que iria Jamie fazer? Voltei ao local onde estava o rapaz, que se inclinara para a frente, a olhar para as sanguessugas restantes, com cara de nojo. Mais uma estava prestes a cair, quando me ajoelhei na frente dele, e ela caiu, ressaltando ligeiramente no chão molhado. Gierk! Disse ele. Onde está o teu padrasto? Perguntei abruptamente. Poucas coisas tirariam a atenção dele das suas pernas. Mas a minha pergunta tirou. Ele levantou a cabeça e olhou para mim, espantado. Estava um dia frio, mas uma camada fina de suor cobria-lhe o rosto. Era mais estreita nas faces e nas têmporas, pensei eu. E a boca era muito diferente. Talvez a semelhança não fosse tão forte como eu pensava. Como é que sabe quem eu sou? Perguntou ele, levantando-se com um ar presunçoso, que seria extremamente engraçado noutras circunstâncias. A única coisa que sei a teu respeito é que o teu nome é William. Estou certa? Cerrei os punhos ao lado do corpo e esperava estar errada. Se ele fosse William, não era tudo o que eu sabia sobre ele, mas sabia muitas coisas. Ele corou e observou-me. A atenção temporariamente distraída das sanguessugas por ter sido abordado, de modo tão familiar, por uma pessoa que, apercebi-me de repente, mais parecia uma velha desleixada, com as saias levantadas à altura das coxas. Ou ele tinha bons modos, ou a disparidade entre a minha voz e a minha aparência deixou-o atento, porque engoliu a resposta imediata que lhe ocorreu. Sim. É, disse ele rapidamente, William, Visconde Ashness, nono Conde de Ellesmere. Tudo isso? Perguntei educadamente. Bonito. Agarrei uma sanguessuga com o polegar e o indicador e puxei-a delicadamente. A criatura esticou-se como um elástico grosso, mas recusou-se a soltar-se. A pele clara do rapaz foi puxada. E ele emitiu um grunhido. Deixe estar, disse ele. Ela vai rebentar. Você vai rebentá-la. É verdade, pode acontecer. Levantei-me e baixei a saia, compondo-me. Vem comigo, disse eu, estendendo-lhe a mão. Vou levar-te para casa. Se eu deitar um pouco de sal nelas, soltar-se-ão logo. Ele recusou a mão, mas levantou-se um pouco trêmulo. Olhou à volta como se procurasse alguém. O papá, explicou ele ao ver a minha expressão, enganámo-nos no caminho e ele mandou-me esperar perto do riacho, enquanto se certificava da nossa direção. Não quero que ele se assuste ao não me encontrar aqui quando voltar. Não te preocupes, disse eu. Imagino que ele já terá encontrado a casa sozinho por esta altura. Não é longe. Eu tinha quase a certeza, pois aquela era a única casa a alguma distância. E no fim de um trilho bem marcado, Lord John deixara o rapaz, enquanto seguia em frente, para se encontrar com Jamie e alertá-lo. Muito cuidadoso. Os meus lábios contraíram-se involuntariamente. Será a casa dos Fraser? Perguntou o rapaz. Deu um passo desajeitado para não encostar as pernas uma na outra. Viemos ver um tal James Fraser. Eu sou a senhora Fraser, disse eu, e sorri-lhe. A tua madrasta, poderia ter acrescentado, mas não o fiz. Vem comigo. Ele seguiu-me pelo meio das árvores, em direção à casa, quase pisando os meus calcanhares com a pressa. Eu fui tropeçando em raízes de árvores e pedras meio enterradas, sem olhar por onde andava, lutando contra a vontade de me virar e olhar para ele. Se William, Visconde Ashness, nono Conde de Ellesmere, não fosse a última pessoa que eu esperava ver na mata da Carolina do Norte, Seria a penúltima, com certeza. Seria pouco provável que o rei Jorge aparecesse à nossa porta, achava eu. O que tinha dado naquele, pensei eu, tentando escolher entre muitos epítetos desonrosos para aplicar a Lord John Grey, e desisti em favor de pensar no que raio deveria fazer. Também desisti disso. Não havia nada que eu pudesse fazer. William, Visconde Ashness, nono conde de Ellesmere. O pensava ele ser. E o que pretendes fazer? Pensei em silêncio e com raiva, imaginando Lord John Grey, quando ele descobrir que é, na verdade, o filho bastardo de um criminoso escocês. E mais importante, o que é que o criminoso escocês vai fazer? Ou sentir? Parei, fazendo com que o rapaz chocasse comigo, apesar de ele ter tentado evitá-lo. Desculpa, disse eu, pensei ter visto uma cobra. E prossegui, caminho, com a ideia que me tinha feito parar ainda a apertar-me o peito. Será que Lord John trouxera o rapaz de propósito para lhe revelar a verdade? Pretendia deixá-lo aqui com Jamie? Conosco? Por mais assustadora que eu considerasse a ideia, não conseguia relacioná-la com o homem que eu conhecera na Jamaica. Eu podia ter motivos fortes para não gostar de John Grey. Afinal, era sempre difícil sentir simpatia por um homem que admitira sentir desejo homossexual pelo meu marido. Mas tinha que admitir que não vira nenhum traço de descuido nem crueldade no seu caráter. Pelo contrário, ele passara a imagem de um homem sensível, gentil e honrado. Ou pelo menos até eu descobrir as suas predileções em relação a Jamie. Teria acontecido alguma coisa? Alguma ameaça ao rapaz que fizera Lord John temer pela sua segurança? Certamente ninguém poderia ter descoberto a verdade sobre William. Ninguém sabia, além de Lord John e Jamie. E eu, claro, acrescentei quando pensei melhor. Sem a evidência da semelhança, mais uma vez controlei a vontade de me virar e olhar para ele. Não havia motivo para alguém suspeitar. Mas vê-los lado a lado? Bem, eu ia vê-los lado a lado em breve. A ideia fez-me sentir um aperto no peito, uma mistura de medo e ansiedade. Será que essa semelhança era mesmo tão forte como eu pensava? Fiz um rápido desvio por um grupo de cornizos. Uma desculpa para me virar e esperar por ele. Ele veio atrás de mim, baixando-se desengonçadamente para agarrar no sapato de fivela prateada que tinha deixado cair. Não, pensei eu ao vê-lo endireitar-se, o rosto corado por se ter agachado. Não era tão forte como pensara no início. Ele tinha a mesma estrutura óssea de Jamie, mas ainda não estava totalmente formada. Tinha os contornos, mas não a substância. Seria muito alto, isso era óbvio. Mas agora tinha aproximadamente a minha altura. Era desajeitado e esguio. Os membros muito compridos e suficientemente finos para parecerem quase delicados. Também era muito mais moreno do que Jamie. Apesar do seu cabelo ficar vermelho sob a luz do sol que passava pelos galhos, eram de um tom castanho avermelhado profundo, muito diferente do cabelo ruivo de Jamie, e a sua pele tinha um tom castanho dourado ao sol, muito diferente do tom avermelhado de Jamie. Mas tinha os olhos de gato rasgados dos Fraser, e havia algo no formato da sua cabeça, a posição dos ombros magros, que me fazia pensar em Brie. Apanhei um choque, como uma corrente elétrica. Ele parecia-se um pouco com Jamie, mas foram as minhas lembranças de Brianna que me causaram aquele susto assim que o vi. Só 10 anos mais jovem do que ela, os contornos infantis do seu rosto eram muito mais parecidos com os dela do que com os de Jamie. Ele parara para desembaraçar uma madeixa de cabelo de um galho de cornizo. Agora estava perto de mim, com uma sobrancelha erguida. Ainda é longe? Perguntou ele. A cor tinha regressado ao seu rosto, com o cansaço da caminhada, mas ainda parecia um pouco enjoado e não olhava para as pernas. Não, disse eu. Fiz um gesto em direção ao vale das Nogueiras. Fica já ali, olha. Consegue-se ver o fumo a sair da chaminé? Ele não esperou para ser guiado, começando a apressar o passo, ansioso para se livrar das sanguessugas. Eu segui-o depressa. Não queria que ele chegasse à cabana antes de mim. Fui assoberbada por uma mistura de sensações inquietantes. Primeiro ansiedade por Jamie, depois raiva por John Gray. Depois disso, uma curiosidade intensa. E por último, tão distante que eu quase podia fingir que não existia, uma pontada de saudades da minha filha, cujo rosto nunca pensei ver outra vez. Jamie e Lord John estavam sentados no banco perto da porta. Quando ouviram os nossos passos, Jamie levantou-se e olhou na direção da mata. Ele tivera tempo para se preparar. Olhou casualmente para o rapaz e depois para mim. Ah, Claire, estou a ver que encontraste o nosso outro visitante. Eu mandei Ian à vossa procura. Lembras-te de Lord John, não te lembras? Como poderia esquecer, disse a sorrir para o homem. Os lábios dele tremeram ligeiramente, mas manteve o rosto sério quando me fez uma vénia. Como é que um homem conseguia estar impecavelmente bem vestido após vários dias a cavalgar e a dormir na floresta? Ao seu dispor, senhora Fraser. Ele olhou para o rapaz franzindo o senho ligeiramente ao ver o seu estado. Permita-me que apresente o meu enteado, Lord Ellesmere, e William, já vi que conheceste a nossa bondosa anfitriã. Então cumprimenta o nosso anfitrião, o Capitão Fraser. O rapaz mexia-se sem parar, quase a dançar em bicos de pés. Mas diante do pedido, inclinou a cabeça na direção de Jamie. Ao seu dispor, capitão, disse ele. E então lançou um olhar agoniado para mim, totalmente consciente de nada mais além do facto de o seu sangue estar a ser sugado sem parar. Podem dar-nos licença? Disse eu educadamente. E levei o rapaz pelo braço para dentro da cabana e fechei a porta com firmeza, na cara surpreendida dos dois. William sentou-se rapidamente no banquinho que lhe indiquei e estendeu as pernas a tremer. Depressa, disse ele, por favor, depressa. Não havia sal moído. Peguei na faca e cortei um pedaço do bloco com pressa. Atirei-o para dentro do almofariz e esmaguei-o com o pilão com movimentos apressados. Desagregando os grãos entre os dedos, espalhei o sal em cima de cada uma das sanguessugas. Muito forte para as pobres sanguessugas, disse eu, ao ver a primeira delas encolher-se lentamente numa bola. Mas resulta. A sanguessuga soltou-se e rebolou para longe da perna de William, seguida pelas outras, que se contorceram no chão, agonizando. Retirei os corpinhos e deitei-os no lume. E depois ajoelhei-me na frente dele, mantendo a cabeça baixa enquanto ele retomava a compostura. Deixa-me cuidar das mordidelas. Pequenas linhas de sangue desciam-lhe pelas pernas. Eu sequei-as com um pano limpo e depois lavei as pequenas feridas com vinagre e erva de São João para estancar a hemorragia. Ele suspirou profundamente quando lhe sequei as canelas. Não é que eu tenha medo de sangue, disse ele num tom de coragem que tornava óbvio que ele tinha mesmo medo. É que elas são criaturas asquerosas. Coisinhas desagradáveis, concordei. Levantei-me, agarrei num pano limpo, molhei-o na água e limpei-lhe o rosto manchado. E de seguida, sem perguntar, agarrei na minha escova e escovei-lhe os cabelos. Ele parecia muito assustado com esta familiaridade, mas além da tensão inicial da sua coluna, não protestou. E quando comecei a ajeitar-lhe o cabelo, suspirou novamente e relaxou um pouco os ombros. A pele dele estava quente e os meus dedos, ainda frios da água do rio, aqueceram enquanto eu ajeitava as madeixas macias do cabelo sedoso. Eram fios grossos e ligeiramente ondulados. Tinha um remoinho no topo da cabeça, uma espiral delicada que me deu uma ligeira vertigem ao vê-la. Jamie tinha o mesmo remoinho, exatamente no mesmo lugar. Perdi a minha fita, disse ele, olhando vagamente à volta, como se uma fita fosse materializar-se no louceiro ou no tinteiro. Não te preocupes, vou emprestar-te uma. Terminei-lhe de entrançar o cabelo e prendi-o com um pedaço de fita amarela, sentindo, enquanto o fazia, uma estranha vontade de protegê-lo.